É coisa de Deus ficar apaixonado assim. Rádio Nacional. E agora na Nacional você ouve Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, Marília Mendonça, na versão do Ovelha. Também The Fevers vem na sequência, na versão de Rossini Pinto, Mar de Rosas. Que eu não lhe prometi um mar de rosas. Rádio Nacional. Nacional informa. Em Brasília, 1:30. Começam a valer hoje novas normas definindo identidade e qualidade para a venda de carne moída. Entre as medidas que deverão ser implementadas pelos estabelecimentos no prazo de um ano, está a que determina que o produto seja embalado imediatamente após a moagem, em pacotes de até 1 quilo. Não será permitida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas, da raspagem de ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. E, segundo o Ministério da Agricultura, a decisão vale para os estabelecimentos e indústrias que produzem carne moída e não se aplica a supermercados e açougues que vendem direto ao consumidor. As normas para inscrição e o credenciamento no Registro Nacional de Sementes e Mudas estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje. As inscrições e credenciamentos passam a ter um prazo de validade de 5 anos. São obrigadas a fazer a inscrição as pessoas físicas e jurídicas que exercem as atividades de produção, beneficiamento, reembalagem, armazenamento, análise e comércio de sementes ou de mudas. Novas informações às 14h. Até lá. Nacional informa. Rádio Nacional. Daqui a pouquinho você vai ouvir aqui na tarde de terça-feira da Rádio Nacional, Bruno e Marrone de César Augusto e César, Duas Vezes Você. Guilherme Santiago de Bruno César, William Santos e Rodrigo Reis, Casa Amarela. Duas Vezes Você. Rádio Nacional, 980 kHz. Guilherme Benuto, chegando agora para você aqui na Rádio Nacional, de Guilherme Benuto, Cristiano Ribeiro, Nudose e Felipe Keff, Vagabundo Chora. E também tem Rio Negro e Solimões, do José Rico, Solidão. Aí que eu... Evento cancelado, a gente ouve agora com Henrique e Juliano, de Christian Ribeiro, Edson Garcia, Felipe Martins e Flavinho. E daqui a pouquinho tem Leandro e Leonardo, de Prado Júnior e Peri, Sublime Menos. Rádio Nacional. Kleber e Cauã, agora para você aqui na Nacional, do Kleber, Cabo de Guerra. Também tem Almir Sater, de Mário Zan e Arlindo Pinto, Xalã. Rádio Nacional. Daqui a pouquinho você vai ouvir aqui na Nacional Matheus e Cauã, de Danilo Dávila, Elan Rubio e Matheus Aleixo, Expectativa versus Realidade. E agora a gente ouve Grupo Menos é Mais, de Cleitinho Persona, Eliseu Henrique e Rodrigo Oliveira, O Mundo dá Voltas. Rádio Nacional. Hoje tem Brasileirão no campo da Nacional. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta rodada e precisam de uma vitória para se manter vivos no G8. E você tem encontro marcado aqui na Rádio Nacional. Futebol é aqui no som da Nacional para você. São Paulo e Atlético Mineiro, terça, 9h15 da noite. Brasileirão é na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Diariamente, a partir das 8 da manhã, o país se conecta pela informação. Revista Brasil, Matérias, entrevistas, esportes e o giro de repórteres em todas as regiões. Aconteceu, é notícia. Revista Brasil, de segunda a sexta, às 8 da manhã, com Walter Lima. Ao vivo também no YouTube pelo canal Rádio Nacional BR. Hoje, acompanhe mais um capítulo da radionovela A Corrida do Ouro. 9 da noite, aqui na Rádio Nacional. A dramaturgia e a emoção se encontram aqui. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. As ondas da Rádio Nacional têm rosto, cor e bastidores. A sua rádio favorita está no Instagram. Eu vim pra te mostrar. Fique mais perto do melhor conteúdo e também dos artistas que são a cara do Brasil. E aí, galera da Nacional de Ferreiro passando aqui. Oi, pessoal, eu sou a Ana Canhas. Um beijo para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Eu sou o Guilherme Arantes. Um abraço, hein, para todos os nossos amigos da Nacional. Então siga o nosso perfil no Instagram, @radionacionalbr, e não esqueça de deixar o seu comentário e dar aquela curtida. É do Brasil, é nacional. No meu dia a dia, eu reciclo. No meu dia a dia, eu evito o uso excessivo de plástico. No meu dia a dia, eu separo o lixo. Entre nessa com a gente. Pequenas atitudes, grandes benefícios para a vida toda. Rádio Nacional. Boas atitudes se encontram aqui. Hoje tem Brasileirão no campo da Nacional. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta rodada e precisam de uma vitória para se manter vivos no G8. E você tem encontro marcado aqui na Rádio Nacional. Futebol é aqui no som da Nacional para você. São Paulo e Atlético Mineiro, terça, 9:15 da noite. Brasileirão é na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Nacional informa. 2:05, começa hoje a edição de número 12 da Festa Literária de Pirinópolis, Flipiri 2022. A cidade de Goiânia vai sediar até o dia 5 de novembro o evento que tem como tema Povos do Mundo, o elogio à diversidade. O encontro cultural tem entrada franca, ocupando a Praça Matriz e vários outros espaços e ruas da cidade. Segundo os organizadores, estão previstas mais de 80 atividades de graça, entre lançamento de livros, oficina, debates, conversas, saraus, cortejos literários e apresentações musicais e teatrais, além de contação de histórias, oficina de poesias, crianças e teatro de sombras. Uma frente fria atípica para o mês de novembro provocou a emissão de alertas pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para esta terça e quarta-feira. As temperaturas devem cair mais de 5 graus na faixa que vai do sul do estado do Amazonas e Acre até os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. O INMET estabeleceu um alerta de perigo para os estados do Amazonas e o Espírito Santo por causa das temperaturas que podem acumular 100 milímetros de chuva por dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. Mais informações às 14h30. Até lá! Nacional informa. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Entrevistas, música, notícias e a sua participação. Essa é a Tarde da Gente. Esse é o Tarde Nacional. Olá, boa tarde, meus ouvintes. Estamos aí com 2:07, quase 8 minutos, nessa tarde de 1º de novembro de... Essa terça-feira, pelo menos aqui no Distrito Federal, com chuva. Chuvas esparsas, mas com muita chuva ainda. Ontem foi um dia bem chuvoso, gostoso demais. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente precisa olhar aí bonitinho por onde está andando. Espero que aí na sua região, na sua localidade esteja realmente tudo bem. Porque aqui em Brasília, apesar da chuva, né, forte, que está caindo, as coisas andam bem até o momento. Então é isso, né? Vamos começar lembrando para você que estamos no 61996741536. Esse WhatsApp, você pode mandar aí para a gente o seu pedido musical, fazer o seu alô, fazer a sua participação. Estamos prontos, estamos aqui para recebê-lo com todo carinho, para a gente começar o nosso dia a dia até as 4 horas da tarde. Muita música, informação e temos também o site radios.ebc.com.br, aplicativo Rádios EBC e em todas as nossas redes sociais. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, @RadioNacionalBR. Gente, corte químico. Por que essa agressão ocorre nos cabelos e como evitá-la? Isso aí é um dos pontos, um dos nossos temas, a nossa conversa daqui a pouco. A gente vai levar isso para você. Nós vamos trazer a doutora Luciana aqui, Barsanti. Ela é médica, tricologista, e a gente vai levar esse bate-papo aqui para saber como é que isso funciona. E hoje à tarde também, opa, peraí, a Ellen já mandou um negócio aqui para a gente. Ellen, já mandou, oxa, Ellen já veio aqui, já mandou, deixa eu ver, hoje, ixi, mandando La Belle de Joux, em francês a gente lê assim, La Belle de Joux, olha que lindo, até botou aqui para eu soletrar como é que se fala a música do Alceu Valença, La Belle de Joux. Valeu, amo cada um de vocês da Rádio Nacional, sou apaixonada pela Rádio Nacional. Que bom, né? Porque, Ellen, eu também sou apaixonado por você e pela Rádio Nacional também. Fez uma dupla boa, hein? Legal demais. Então, outro assunto lá pelas 3:30 da tarde, a gente vai falar dos nossos pets em casa. Como é que é isso? A gente vai saber quais são os cuidados necessários. Você sabe? A água tem que estar num ponto ideal, pronto ali. Ou pode deixar a água na vasilha? Não pode. Nesse tempo de chuva, né, gente? Muito calor. A gente tem que tomar alguns cuidados com essa água, né? A gente coloca... Eu, pelo menos, faço isso. Coloco menos água. E quando eu vejo que está acabando, eu boto mais um pouquinho. Mas não deixo muito cheio por conta desse... danadinho desse mosquito Aedes aegypti aí, que faz um problema, causa um problema danado. Isso aí também vai ser tema pra gente. Pode botar aquele paninho sempre, pode, como é que a gente lava dia sim, dia não, a casinha do cachorro, como é que a gente tem que manter, o que a gente tem que fazer? Manter, lavar, arrumar todos os dias, duas vezes por semana, três. O que, que precisa olhar no pet, né? Pet tem uma mania, principalmente cachorro, de ficar coçando toda hora. É pulga? Não é. E você olha, não é nada disso. É carrapato? Também não. E por que que fica toda hora querendo se coçando ali? Então são coisas que nós vamos conversar, nós vamos papear e faço o seu pedido. Manda aqui pra gente, 99674-1536, igual a Ellen Cristina mandou pra gente, da La Belle de Joux, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar pra você, porque nós vamos começar tocando Um Sonhador Não Precisa, Não Aprendi a Dizer Adeus. É Lauana Prado, é essa aí? Vem comigo, minha gente, vamos nessa, Marcinha Dias, tá daqui a pouco com a gente, só esperar. Apaga a cicatriz. Tarde Nacional. Opa, vamos nessa. 2:16, quase 17. Vamos para São Paulo então? Vamos lá chamar nossa querida Magda Calipo. Tarde Notícias Nacional. Minha querida, boa tarde para você, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Adalto. Boa tarde a toda a equipe, a todos os nossos ouvintes. E vamos com notícia, Adalto. Vamos. Então vamos lá. O STPESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de São Paulo, que representa 71 empresas que são responsáveis por transportar 120 milhões de passageiros por ano, informa que mais de 25 mil pessoas se beneficiaram da gratuidade de passagens rodoviárias intermunicipais entre a 0 hora e as 23 horas e 59 minutos desse domingo, quando aconteceu o segundo turno das eleições gerais. A estimativa do sindicato é de um custo de 6 milhões de reais pelos bilhetes emitidos, que serão pagos pelo governo estadual. Segundo o presidente do STPESP, Gentil Zanovello, o movimento seguiu a média dos domingos anteriores e não houve transtornos. As empresas exigiram nome, RG e CPF para a emissão de cada bilhete, como forma de apresentar a prestação de contas para o governo estadual posteriormente. Ainda segundo Zanovello, havia preocupação de uma grande demanda, principalmente na ligação entre a capital paulista e o litoral. Já o governo estadual estimou em 11 milhões e meio de reais os custos para bancar as gratuidades no metrô, CPTM, MTU e ônibus intermunicipais. A Prefeitura de São Paulo também concedeu o passe livre no transporte público municipal, com custo estimado em 7 milhões de reais. Segundo a SP Trans, foram colocados à disposição 2 mil ônibus a mais do que um domingo comum. É isso, Adalto. Eu, Magda Calipo, fico por aqui. Quero mandar um abraço para Dona Ruth e Dona Sandra, lá, nossos ouvintes fiéis lá do Pará. Eu volto daqui a pouco com mais notícias, Adalto. Ô, querida, obrigado. Um abraço lá também, lá no Pará, todos que estão aí na escuta conosco. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí com você com mais informações. Com certeza. Um beijo para todos. Obrigado, querida. Olha, 2:19. Vamos lá, então, para o Rio de Janeiro. Tarde Notícias Nacional. César Fatioli, seja bem-vindo. Boa tarde, César. Boa tarde, Adalto. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um momento de tensão nos últimos dois dias por causa do bloqueio de rodovias federais, estradas estaduais e algumas avenidas, como a Transoeste, na qual circula o BRT, o veículo que tem o dobro da capacidade de transporte do ônibus comum. Mas a maior parte desses bloqueios já está sendo desmontada. O prefeito Eduardo Paes, aqui da capital, deslocou a guarda municipal para essa função de ajudar no desbloqueio. E no processo, inclusive, acabou sendo preso um homem envolvido nessa tentativa de bloqueio que tinha uma alentada, a palavra é essa mesmo, alentada, ficha criminal. Para que se tenha uma ideia do grau de delinquência da pessoa envolvida no caso, ele tem prisão em flagrante por roubo majorado, artigo 157, e parágrafos, artigo 52A, parágrafo 2º e parágrafo 20 do Código Penal. Ele foi preso em flagrante por roubo praticado contra as pessoas e com arma em 24 de junho de 2020, colocado em liberdade provavelmente por progressão de pena em 16 de outubro de 2022. E agora o cidadão está se envolvendo nessa confusão do bloqueio de estradas. Houve um outro incidente que merece registro e que, infelizmente, ninguém se feriu, nada disso, mas gerou um enorme prejuízo para pesquisa e estudo no país, uma turma, um ônibus e uma van que tinham 4 motoristas, 3 professores e 30 alunos de geologia da UFRJ foram impedidos de seguir viagem na altura de Barra Mansa. O destino era Uberaba, no Triângulo Mineiro, para estudo de solo, né? A área de geologia é exatamente o estudo dos solos e das potencialidades de exploração de minério, características e assim por diante. Eles iam fazer estudo de campo e não puderam, estavam retidos até há pouco num hotel em Barra Mansa. Parece que a área foi liberada, mas por precaução eles estão voltando para a universidade. A reitora, a Denise Costa Carvalho, chegou a se dispor a conversar com a Polícia Rodoviária Federal para que ela desocupasse de vez o trecho e retirasse os manifestantes, uhum, que chegaram a filmar, ofender e perseguir os estudantes e professores durante todo o trajeto. A identificação com a Universidade Federal, a condição mesma de estudante de universidade pública, levou à hostilidade por parte dos manifestantes. Felizmente não precisou haver registro de ocorrência por conta de agressão, mas o que foi feito é um ilícito de impedir a circulação em rodovias federais e também a perseguição e o assédio caracterizado. A gente ainda não sabe se vai haver flagrante, porque a prioridade de início era garantir a segurança dos estudantes e o prosseguimento do trabalho. Okay. A gente está acompanhando aqui, havendo novos desdobramentos, a gente aborda, caro Adalto Gouveia. Valeu, César. Obrigado, então, pelas informações. E nós temos Rodrigo? Não, ainda não, né? Não temos Rodrigo Mesquita ainda. Será possível agora ou depois? Não, né? Então vamos colocar aqui o nosso pedido da Ellen Cristina. Tá no ponto? Então vamos, La Belle de Ju. Tarde Nacional. 2:28, quase 29 minutinhos. Convocando você que daqui a pouco vamos falar sobre corte químico. Como é essa agressão que ocorre nos cabelos e como evitá-la? Daqui a pouquinho a gente tem esse bate-papo com a doutora Luciana Barsanti, que é médica e tricologista. A gente vai conversar, levar esse papo gostoso e mais tarde aquela coisa que eu já comentei com vocês. Pets em casa, como é que a gente faz? Como antigamente, não dá mais, né, para encher aquele balde de água e deixar lá, o cachorro toma água no primeiro dia, no segundo, e não dá mais para fazer isso. Então, como agir, né? Aquele paninho que você coloca, ou aquele, né, aquele cobertor velho que você coloca lá no fundo para dar para o cachorro, para ele se aninhar, pode isso? Daqui a pouquinho a gente fala desses assuntos bem, bem detalhadamente para você, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que agora é hora de NI, Nacional Informa. Nacional Informa. Em Brasília, 2:30. O Ministério da Saúde lançou hoje um plano de combate à poliomielite no país. O risco da doença voltar não está descartado, mesmo porque o Brasil está estando livre da paralisia infantil há 32 anos, mas tem que ficar aí de olho. É que a cobertura vacinal, gente, vem caindo desde 2015. O plano pretende estabelecer uma resposta coordenada, diretrizes e cronogramas para o fluxo de notificação, investigação e avaliação dos casos. Nos dias 17, marca aí, 17 e 18 deste mês, a estratégia deve ser discutida com os estados. A capacitação de profissionais está marcada para primeiro semestre de 2023. E agora futebol. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam hoje a partir das 21h30 no estádio do Morumbi. É que os dois times lutam para ficar entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão, dentro daquilo que a gente chama de zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. O Galo ocupa o sétimo lugar com 51 pontos, enquanto o Tricolor Paulista tem 50 na oitava posição. A Rádio Nacional transmite a partida com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes. Mais informações às 15h. Até lá! Nacional informa. É tudo Brasil. O programa que é a cara da música brasileira. Todos os ritmos em um só lugar. Polêmica, novidade, entrevista. Uma resenha sobre música para você participar. De segunda a sexta-feira, às 16h. Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Dicas de trânsito. Rádio Nacional. Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições. Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro. Vem minha viola num pedaço de pão. Alô, ouvintes da Rádio Nacional, aqui quem fala é o Raimundo Fagner, né? Parabéns pelo trabalho e serviço prestado à cultura e à região. Um grande abraço. Nacional. Tarde Nacional com Márcia Dias e Adalto Gouveia. Não, eu estou aqui. É esse cara comigo? É contigo. Eu ia te apresentar, mas como todo mundo já te conhece, só dá alô, boa tarde. E eu e tal. Me meti, porque eu mandei ele falar meu nome, aí eu peguei e disse, presente, tô chegando, gente. Ah, que bom. Desculpa aí pela meia hora de silêncio. É, mas tá difícil, né? O negócio Vem, tá... amigo, ó, quem puder, né, pelo menos abasteça seu carro, né, pode ser que tenhamos alguns momentos complicados aí com relação, eu fui pra uma filinha, gente, esperar ali. E consegui garantir o melhor preço, né? Porque ontem eu coloquei com o preço, R$4,80, e hoje já estava mais caro. Então, a gente também sente que quando vai diminuindo o estoque, né? As pessoas, né, acabam que o preço aumenta. E isso não está só aqui em Brasília, viu, gente? Esse alerta está em toda parte do Brasil. Então, se você precisa colocar, e aí tem aquela, o que a gente está vendo aqui no Distrito Federal e em quase todo o Brasil, ou podemos falar em todo o Brasil... Essa paralisação, então, está afetando várias áreas e uma delas é para a gente ficar tranquilo, né? Então, enchendo o tanque do carro, esperando um pouquinho, porque a gente não sabe o prolongamento, como é que isso vai acontecer daqui para frente. Verdade. Se puder, não deixa para depois não, senão o preço aumenta, fica mais caro, fica muito mais difícil. Ok, a gente está esperando o nosso entrevistado, né? Oi, povo! São 2h34. Quero desejar uma ótima tarde a todos vocês. Estamos chegando aqui na área para nesse programa da tarde da gente do Tarde Nacional com Adalto Gouveia, nessa companhia boa. E, claro, na sua companhia também. Amanhã, dia 2, feriado, dois, né? É, feriado. E eu estarei aqui no Badeiro. Você está de folga! Estarei por aqui, meu povo, para falar para vocês, para a gente comunicar. E fazer um programa bem legal nesse dia 2, né, dia de finados, né, dia em que a gente traz assim a nossa memória, aquela saudade, né, aqueles momentos, mas traz com mais intensidade, não que a gente não traga sempre, né, gente, das pessoas que não estão mais conosco, daquelas pessoas muito queridas, e também levamos a nossa homenagem, fazemos as visitas, então é esse dia de finados que a gente possa passar junto aqui também nos animando, né, nos ajudando, você segurando tá, a mão. As pessoas estão em boa companhia. Oh, obrigado, viu, povo? Obrigado. Aí, vocês assinam embaixo? Oh, claro que sim. Oh, a Ellie já passou por aqui, a Ellie Cristina. Foi. Já pediu La Belle de Joux, botou até para eu... soletrar. Para soletrar. La Belle de Joux. Muito bem, Ellie. Quem mandou também está aqui é o Flávio de Jesus. Ele está lá no Setor Norte, lá em Santa Maria, hoje, né? Tá lá no, ele está em um supermercado, mas não quis falar o nome, disse que não, vou dar, não. Mas está mandando um abraço para Sandra Lima. Sabe quem é a Sandra Lima hoje? Não. Está fazendo aniversário. Não quis dizer também quanto, qual a idade, mas é a Sandra Lima, lá do IBGE, que mora no Bandeirante, mandando um abração. Ela, esse cara é muito legal, corre muito na vida. E tem muito amigo, viu? Quando ele manda a lista. Tem. E tem mais gente por aqui, mas daqui a pouco a gente fala. Você sabe que lá no Mato Grosso do Sul a chuva tá caindo. Chuva! Muita chuva. Lá fora tá chovendo, Marcelo? Não, no momento não tá chovendo, mas as nuvens estão ali já se arrumando. Estão se arrumando. É, que beleza. Parabéns aí por esse momento, né, Ribamar? Porque é de chuva que a gente pode dizer que está caindo água. Eu sei que a gente tem que se precaver, tomar muito cuidado, mas outro dia a gente estava reclamando de muito calor e de muita seca e todo mundo passando mal sem conseguir respirar legal. Então é isso aí, né? A gente já se acostuma e o nosso organismo agradece. Ah, o Mário Bala disse também está por aí, por favor, lembre dele. Opa, claro, Mário. Como sempre, né, Mário? Conosco, fazendo essa nossa tarde mais gostosa, boa, esse bate-papo, essa interação. É muito bom, viu, Mário? Você é uma pessoa que a gente sempre tem no nosso coração. É, eu acho que essa menina aqui está se preparando para sair na chuva. Ah, essa é o Mário Bala mandando. A menina não vai ficar molhadinha. É uma menina, Mário Bala? Desculpa, eu até disse que era uma menina. É uma menina? Ele botou a foto do gatinho, gente, já com o guarda-chuva prontinha, com o guarda-chuva aberto, né? Pra se precaver de não tomar banho de chuva. Hein, Mário? Diz pra mim. Mandar um abraço carinhoso também pra dona Lilita, né? Sim. Ela passou aí. E a Neguinha Batista. Vocês sempre estão aqui com a gente. Tem outras pessoas aqui. Do coração. Do coração, verdade. Você falou tudo agora. Tem o nosso Gil Chapéu de Couro. Você leu esse aqui? Não. Gil Chapéu de Couro, lá no Maranhão. Eu tinha deixado um áudio aqui. Oi, Gil, você tá bem? Muito boa tarde pra você. Já a gente escuta teu áudio, tá bom? Mas já passando pra lhe deixar um alô e dizer muito obrigado pelo carinho com a gente, tá bom? Ah, tem outra pessoa por aqui, a gente tá tentando nossa entrevista. Sim, né? Ó, a gente tem ainda o Roberto, lá da Bahia, também. Trabalhando com morangos. Opa. Que legal. Rapaz, depois a gente olha essas fotos aí todas suas, viu? E agora, a gente vai pra nossa entrevista? Vamos. Vamos falar sobre corte químico, isso? Eu tava doidinho pra saber o que era isso, porque é corte químico, é cabelo, então deve ser aquele cabelo que tá maltratado. Será? Corte químico, oi? Não, ah, tá certo, tá tentando, eu sei. Ela trouxe aqui, eu pensei que ela tava pronta. Eu achei que... Ah, é o doutor Luciano. Pronto, a gente tá tentando contato ali com o doutor Luciano Barsanti, não é isso? Ótimo, é médico e tricologista. Corte químico, por que essa agressão ocorre nos cabelos e como evitá-la? Vou já pesquisar. Que tô não, mas é mesmo. Sabe você olhou aí como é que já, é? Mas aí, é, perco o tempo. Curioso que só. Sabe aquele cabelo que recebe muito... Muita química? Ah, fica aí faz mecha, depois pinta de azul, amarelo, cor de rosa, preto e vai. Selante progressiva. Não, tudo isso aí eu não consigo aquele entender. Aquele negócio que fica liso. Extremamente liso. Ah, parece cabelo de japonesa. Que dona Dilene outro dia chegou aí com cabelo liso. Tá. Selantes. Gente, esses cabelos lindos, cacheados, não tem coisa mais bonita. Inclusive, o seu cabelo, do jeito que está, é um cabelo muito bonito. Esse aqui é o meu cabelo, pois aquele outro é fake. Agora fica esticando. Bom, gente, tem gosto pra tudo, né? Não, tudo bem. Eu sou apaixonado. Tem hora que a pessoa deixa cacheados. Hoje ele lindinho. Tá calmo. Porque calmo. Não tem vento. Mulher é o caso ele sério. Ele é muito animado. Os cabelos cacheados são mais animados. Se alvoroçam muito. É, e são animados. É, e que é o bom. Ai, menino do aí, céu. Corte químico é isso, gente. É quando as pessoas utilizam demais esses artifícios. Sempre para deixar mais bonito, né? Ou pelo menos o gosto que a pessoa gosta, né? Então vai usando daqui a pouco... Você passa a mão, sabe aquelas estrelinhas caindo do céu? Você olha na mão, tá cheio de pedacinho de cabelo. Cheio de pedacinho. Corte químico. E quando você ainda não pega o fio, que tem assim, a dupla, assim, aberto. É. O fio lá no final tá com duas curvas. Exatamente. Difícil, isso né? É o corte químico. Então tá, nós já vamos conversar aí com o doutor. Mas primeiro a gente pode tocar música, gurizada boa. É Xanô acabou ou já foi? É Xanô acabou. Ah, de Guerreiro, aquele moço lá dos causos. Bom demais. É Guerreiro não, é Carreiro. Carreiro. Giovanni Carreiro. Xanô acabou. Não vai querer mais. Tarde Nacional. É isso, gente. 2:43. Vamos seguir com Tarde Notícias. Tiago, vambora. Tarde Notícias Nacional. É agora. Magda Calipo aqui com a gente, né? Já participou aí no primeiro momento, né? Já. E aí retorna agora. Oi, Magdita. Tá boa? Oi, Marcinha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo bem. E aí, conta pra nós mais uma. Aqui temos várias notícias. Agora eu vou falar sobre um caso que está dando um blá blá blá, até engasguei aqui, nas redes sociais com influencers. É porque a Justiça de São Paulo rejeitou denúncia do Ministério Público contra o médico obstetra Renato Calil, muito famoso, por sinal, por lesão corporal e violência psicológica no parto da influencer Chantal Verdelho. A influencer havia revelado nas redes sociais que foi vítima de violência obstétrica pelo médico durante o parto da segunda filha, Domênica. A denúncia foi feita na sexta-feira passada pela Promotoria de Violência Doméstica da capital paulista. Na decisão, o juiz Carlos Alberto Oliveira, da Vara Criminal aqui de São Paulo, afirmou que faltam provas que justifiquem a imputação dos crimes alegados pelo Ministério Público contra o obstetra. Segundo o advogado do médico, a perícia judicial confirmou que não houve qualquer erro médico e que algumas palavras inadequadas foram retiradas de contexto. Ele acrescenta que o vídeo, na íntegra, demonstra que o médico queria era o nascimento da criança em perfeitas condições, o que de fato aconteceu. Na denúncia, as promotoras de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabiana Dalmas e Silvia Chaquian, alegam que houve indícios de autoria e materialidade de um crime com violência obstétrica. Elas citam manobras durante o parto como a de Christeller, uma forma inadequada de aceleração do procedimento que não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A influencer Chantal Verdelho informou que acredita que a decisão vai ser revertida. Bom, eu, Magda Calipo, volto daqui a pouco com mais notícias para vocês. Marcinha e Adalto, tá dado agora recado. A bola tá contigo. Tá bom. Você volta depois das três ainda? Com certeza, tô aqui. Ah, joinha. Combinou, fechou. Fechou. Valeu, meu bem. Tchau. Tchau, beijo. Vamos seguindo, meu povo. Gente, nossa entrevista aí sobre... Vai ficar. Você vai ficar na dúvida aí. Sobre os detalhes do corte. Tanta coisa pra perguntar pro doutor. Ai, ai, ai. Doutor Luciano. É impossível, gente, agora, hoje. Ele tá operando agora? É, e nós estamos falando com o médico, né, e tal. E realmente, quando o pessoal tem agenda, dificulta, né, falar conosco. Então, esse assunto sobre corte químico, agressão nos cabelos, porque é que isso ocorre, dá pra evitar. Tal não dá, vai ficar aí para outra oportunidade, de outra forma. Então, vambora. É porque... É verdade. Já a gente tá programando a entrada do verão, vai chegar, já chegou, é, né? E aí tem queda de cabelo com muita intensidade. E é? Outros motivos, né? Mas o verão também promove muito isso. Não sabia, não. Pois é, a pauta tá ali. A doutora Roberta já disse que tá encaminhada. E nós homens sofremos muito com isso? Claro que sim, vocês têm cabelo. Olha aí, olha, ela foi mais. Essa foi pancada. Ó, eu disse que eles tinham cabelo. A Roberta ali no cantinho disse: vocês ficam carecas. Não tem o tô passando o recado. Pô, a gente. Essas coisas têm que ser iguais, né? Então as mulheres também precisam ficar carecas, ué. Eita. Vamos embora, meu povo, que a tarde tá só começando, viu? Aí a gente já vai pras 3 horas e já a gente também vai tentar a nossa segunda entrevista. A segunda hoje sobre os pets, né? Cuidar dos nossos bichinhos. Eu tava falando lá pra... comunicando com nossos ouvintes. Será que é certo botar aquela água? Eu tenho uma vasilha grande de água. Eu encho e deixo 2 dias, assim. Não é bom, não? Eu não quero aquela lama pra tomar, não. É água, Márcia, não é lama. Mas fica uma lama lá embaixo, que é quando eles levam a boca, levam com sujeira de ração. Toda vez que eles vão lamber, vai ficar grudando lá embaixo e vira uma lama. Vamos começar essa entrevista logo. Eu vou te entrevistar, tá? Eu te entrevisto. Agora, o mais detalhado hoje é da segurança dos pets, porque quando a gente está com criança em casa, você tem que ter redinha de proteção, você tem que ter a portinha para não passar para certos lugares, né? E pet tem que ter adaptações na casa também. Então, a gente vai saber dessa segurança dos pets, cuidados e adaptações no ambiente doméstico, porque é necessário, tem que guardar o material de limpeza, trancar aqueles lugares que eles ficam. Tu viu aquela foto que eu te mostrei esses dias, né? Das facas. As facas. Uhum. O meu gavetão, meu amigo, dava pra gaveta das facas. O gato filhote entrou no gavetão sem eu perceber, tá? Aí abaixa a miar. Quando eu abri as gavetas todas, não achei mais no gavetão, achei na gaveta das facas. Pode? É um negócio que perde, você perde a nossa... Ai. É, eu tenho que prestar atenção porque já tem uma nova... A gaveta de calcinha dela sofreu com a gata dando cria lá. Meu Deus. Roberta Stucker, e com essas histórias aqui pra gente. É, então tem que ter uma divisória, alguma coisa pra segurar essa onda, né? E eu não sabia que a gaveta maior dava com o canal, né? Canalizava. Tinha liberação pra entrar na menorzinha. Então ele passou, ele entrou na grande, eu fechei sem ver, ficou lá dentro, foi só subindo. Foi parar na gaveta das facas. Eu não tinha pensado nessa coisa da água que ele bebe e deixa resíduo. É, né? Sim, senhor. É verdade. Se liga, meu irmão. Troca a água. Pelo menos uma vez ao dia você troca, viu? Ei, deixa a gente tocar. É, tocar mais música. É isso. Zé Augusto e Sérgio Reis. Deus, o que fazer? Tarde Nacional. Oiê, povo querido, bonito, abençoado por Deus. Tem Ribamar passou por aquele pediu, sonhando. Aquela música que o Ribamar pede, sonhando. É. Eu nunca sei se é sonhando, mas sonhador. Acho que é. Ou é sonhador. É. Valeu, Ribamar, um abraço pra você, cara. Essa chuva aí... Tá fechado o tempo totalmente, lá, né? Totalmente. Valeu. É muita água nesse Brasilzão aí, que Deus acompanha aí, né? Essas áreas que estão precisando realmente, né, de receber. A gente vinha aqui padecendo um pouquinho. Rambora. Não, senhor? Só um minuto. E aí a gente vinha precisando, agora a água tá chegando, né? A dificuldade, só que ela vem violenta, né? É. Menino, bate que a gente fica vento. Pensando, ué, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Mas é bom, não é? Enquanto foram 2 horas seguidas, mais ou menos, de chuva. Começou por volta das 18. Não, eu saí daqui 10 horas da noite e eu peguei muita chuva no Gama ainda. Ah, é? Bem molhado, totalmente caindo. Aquela constante que não para. Sim, não sim. Não totalmente sim. Forte, é mas aquela branda, mas caindo. Agora me lembrei. Saí daqui às 7h30 da noite, cheguei em casa debaixo de chuva. De chuva. É. Eu saí 10. Eu saí 9h40, 10, né, Tiago? É, essa imposta que é uma beleza. Carrega um monte de areia pra sua porta. E lá a gente faz a festa. A gente já vai conversar com a Magda de novo lá em São Paulo. Você pediu o quê? Pode liberar o quê? É música. Ah, a música do Riba do Riba. Riba Riba, é pra você essa daí, hein? Sonhando. Três horas em Brasília. Nacional informa. A Organização Mundial de Saúde afirmou hoje que o surto de varíola dos macacos continua a representar uma emergência de saúde global, que é o nível mais alto de alerta da agência da ONU. De acordo com informações da agência Reuters, a definição de emergência da OMS visa desencadear uma resposta internacional coordenada e pode desbloquear financiamentos para colaborar no compartilhamento de vacinas e tratamentos. Foi no mês de julho que a organização disse que o rápido surto de varíola dos macacos representava uma emergência de saúde global. Os aeroportos brasileiros podem sofrer desabastecimento de combustível por causa do bloqueio de estradas e rodovias em diversos pontos do país. O alerta é da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A entidade aponta que o transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais tripulantes e passageiros aos terminais. E ainda prejudicar atividades essenciais, como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas. A ABA recomenda aos passageiros que busquem se deslocar com antecedência e atentem para a situação das vias de acesso aos aeroportos. 3:01. Nacional informa. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. Fala galera, aqui é o Zé Neto. E aí, gente, aqui é o Cristiano. Curtam muito nossas músicas aí na Rádio Nacional, viu? Beijo, tamo junto. Valeu! Eu de cá, você de lá. Nas noites da Nacional, o Brasil se encontra para uma boa prosa. O encontro, a amizade e os sucessos da música brasileira. Eu de cá, você de lá. De segunda a sexta, às 8:00 PM, comigo no comando, Maurício Rabelo. Sintonize a Nacional e vem bater esse papo com a gente. É do Brasil, é Nacional. Eu de cá, você de lá. Eu de cá, você de lá. Tenha uma alimentação balanceada, leve e variada, com todos os grupos alimentares. Escolha saladas e proteínas de fácil digestão e coma frutas de sobremesa. Evite refeições pesadas, com ingredientes que não são facilmente digeridos. Vida saudável é na Rádio Nacional. Rádio Nacional. Tarde Nacional, com Márcia Dias e Adalto Gouveia. 3:03. Seguindo o pessoal aqui com a nossa programação do Tarde da Gente, do Tarde Nacional. E a gente pode agora já abrir espaço também para São Paulo. Magda está lá e a gente está esperando aqui um momento de um pronunciamento já divulgado do presidente da República. Então, em instantes, você pode estar conosco com esse pronunciamento sendo transmitido aqui através da sua Rádio Nacional. Tá bom, pessoal? São 3:03 e a gente vai já nessa expectativa, né, mantendo você informado aqui dentro da nossa programação. E aí, nós vamos para São Paulo, vamos dar uma palavrinha lá para a Magda, né? Vamos dar um pulo lá. Magda, abrindo o microfone para você, já sabendo, né, se a gente tiver aqui esse momento, né, da palavra do presidente, a gente já vai trazer de volta o som para cá, tá bom? Segue por aí com sua informação, por favor. Vamos lá, o Instagram admite pane na rede social que ontem afetou as contas de usuários em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Mas a empresa ainda não informou as causas. Quem tem os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves. Vamos ouvir. Usuários do Instagram em várias partes do mundo enfrentaram problemas com a rede social nesta segunda-feira. O Brasil foi um dos países afetados. Usuários de vários países relataram problemas no acesso à plataforma, contas suspensas e perda de seguidores. Foi o caso de Karine Ferreira, em Brasília. A servidora pública disse que perdeu seguidores e enfrentou problemas no acesso ao aplicativo. Esse problema aí da perda de usuários, eu perdi 5, ele ainda está instável. Eu percebi que o meu acesso no Wi-Fi é bloqueado. E aí, quando eu saio do Wi-Fi e vou para a rede móvel, eu consigo fazer o acesso no Instagram. E aqui em casa, todos os outros aplicativos, TV e outros celulares, outros programas, né, outros aplicativos do celular funcionam normalmente. Segundo o site Down Detector, que monitora relatos de problemas em plataformas digitais, o pico de reclamações no Brasil aconteceu às 11:12 dessa segunda-feira, quando foram registradas 1.592 reclamações. 4 horas depois, às 15:03, foram registradas 104. Apesar da queda drástica, era praticamente o dobro das 51 reclamações registradas no mesmo horário, 15:03, no dia anterior. Mais da metade dos usuários, 56%, enfrentaram dificuldades para se logar no aplicativo. Pelo menos 40% tiveram problemas na conexão à rede social pelo uso do celular. E o problema não foi só no Brasil. Em outra rede social, o Twitter, pessoas da Indonésia, Irã, Turquia, Tailândia, México, Chile e Estados Unidos registraram reclamações. Em nota, o Instagram confirmou que várias pessoas no mundo enfrentaram problemas com a rede social, mas não explicou o que levou à pane. Na nota, a empresa que faz parte do pool de redes sociais administradas pelo grupo de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, disse que está investigando e pediu desculpas pelo inconveniente. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Muito obrigada, Eliane. E é isso. Eu, Magda Calipo, fico por aqui. Boa tarde a você, Márcia, Adalto, a todos os ouvintes, a toda a equipe. Eu volto na quinta, dia 3, amanhã, feriado, estou de folga. Um beijo no coração de cada um. Ótima folga. Opa, obrigado. Valeu, Magda. Muito, muito obrigada. Gente, como já anunciamos para vocês, nós estamos em atenção aqui para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em instantes, já estamos aguardando, já fomos comunicados que vocês, né, estarão recebendo essa transmissão aqui através da nossa Rádio Nacional. Então, já já a gente traz para você esse momento aí de pronunciamento. Não é isso, Adalto? É isso, Márcia. Enquanto a gente aguarda, vamos trazendo uma notícia para você, que é o seguinte, gente, ao longo desse mês, né, do dia 1º de hoje até dia 30, pessoas endividadas terão a oportunidade de limpar o nome, né? Então fica aí, é o que a gente chama de mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira deste ano. Ação conjunta do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONs de todo o país. Então o mutirão oferece oportunidade de renegociação de dívidas com desconto e parcelamentos que caibam aí no seu bolso. Então você pode, inclusive, entrar em consumidor.gov.br ou nos canais diretos aí das instituições participantes disponíveis na página do Mutirão. Você fica sabendo direitinho o local, a data eu já passei para vocês. De 1º a 30 deste mês, você pode se dirigir ao local e fazer esse trabalho, tá bom? Oiê, diga lá, Thiago Coelho. Ok. Não, tá tudo certo. 3:08, gente. Nós vamos dando sequência aqui à nossa programação. Claro, sempre mantendo você bem informado e já deixando você sabendo que daqui a pouco nós teremos aí esse pronunciamento oficial do presidente da República para toda a nação aqui através da Rádio Nacional. Vamos de música? Chamar aqui da nossa programação. Olha isso. É Vitor e Vitória, Dono do Meu Coração. Peço pra voltar. Tarde Nacional. É nóis, é Tarde Nacional, Dono do Meu Coração. Você ouviu Vitor e Vitória aqui na programação desse Tarde Nacional. E a gente, claro, tem os nossos ouvintes passando por aqui, deixando recado, deixando seu abraço. Márcia Dias, estamos aí juntos. Ah, é uma gatinha mesmo, né, Mário? Isso aí. Ah, do guarda-chuva. Aí ela chegou aqui no ano passado, não quis ir embora. Já cuidei dela, já é minha, mandei castrar. Isso mesmo, Mário Bala, isso aí. Posse responsável, né? A gente trata dessa forma assim. Então, gente boa, é bom demais estar com vocês. Quero lembrar os nossos queridos ouvintes que o 996741536 é esse telefone que você pode acessar, né? Para falar com a gente. Através dele você pode deixar seu recado, você pode deixar seu áudio, você pode mandar aí o que você quiser para a gente conversar e trocar boas ideias aqui na nossa programação. E aí, Adalto, o que, que você... Lembrando sempre aos nossos ouvintes que o Instituto Nacional de Meteorologia, já disse isso aqui mais cedo, a gente aprofunda um pouco mais agora, dizendo o seguinte, aquele alerta, né, do IMET, que para essa terça-feira, viu, Márcia? O negócio aí, temperaturas é caindo até 5 graus na faixa que vai ali do sul do estado do Amazonas e Acre, olha só, até os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Atenção, gente, você estiver nessa faixa aí, Amazonas, Acre, até São Paulo e Rio Grande do Sul, de acordo com o Instituto, a massa de ar polar pode trazer riscos para a saúde da população. 5 graus, que loucura, hein? Imagina isso. Com a temperatura abaixo da média, né, podem ocorrer aí chuvas intensas hoje e até amanhã mesmo, principalmente na grande faixa, naquela grande faixa ali entre Amazonas e Espírito Santo. E o IMET também estabeleceu um alerta aí de perigo para esses estados por causa das temperaturas que podem acumular aí 100 milímetros dia chuva com ventos intensos. Vento aí de até 100 km por hora. Quem já pegou esse? Já pegou esse vento? Não. 100 por hora? Não. Não dá pra não. Ficar muito em pé, não. Tu escorrega de um lado, tu escorrega do outro, você levanta, cai. Fica reclamando do ventinho ali no Gama? Mas não é. Amor de Deus. E há risco de corte também de energia, claro, né? Porque com vento forte desse jeito, é verdade. Há o risco de corte de energia, galhos aí, árvores caindo. Então, gente, muito cuidado nessa faixa aí entre o Amazonas, Acre, até os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Muito vento, hein? E nessas áreas com mais chuva, né, Adalto? Também lembrar a questão dos temporais que vêm com relâmpagos, né, com trovões, com tudo mais. E a gente também sabe que é outra situação que o Brasil enfrenta muito, né, de pessoas atingidas, né, com raios. E é muito importante que a gente tome cuidado nesses nossos acessos e deslocamentos também em várias áreas pelo país. E principalmente a área rural, né? A área começa rural aí com muito relâmpago, muito trovão e tal. Não fica debaixo da árvore, não, viu? Se tiver um carrinho, corre, pula dentro dele, porque a árvore puxa, o carrinho não puxa, não. É isso, pessoal. Tá dado o recado para vocês, viu? Cuidado também. E a questão saúde, né? Não é só esse período mais seco que, né, causa algum transtorno na nossa saúde, mas quando chega assim, esse choque térmico, é muito importante que a gente esteja com todo esse cuidado, com a proteção devida, né? Se precisar, claro, gorro, né, cachecol, luva, meia, usa, né, da maneira correta para você se proteger aí, é a sua saúde em primeiro lugar, tá bom? Gente, são 3 horas mais 15 minutos, em instantes nós teremos pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui sendo transmitido através da sua Rádio Nacional, então você já pode, né, ficar atento, porque nós vamos transmitir esse pronunciamento em instantes, né? O pessoal já está organizando e já nós teremos aqui esse momento na nossa Rádio Nacional. Muito bem? 3:16. Já a gente atualiza mais informações para o nosso ouvinte, inclusive com o nosso Rádio Jornalismo, com o nosso Nacional Informa e trazendo também música, porque o ouvinte gosta de ouvir música na nossa programação. Pode tocar? Fala comigo, Gustavo Lima. Eu queria falar com você. Fala comigo, bebê. Tarde Nacional. Gustavo Lima falou, você falou, então foi, bate aí, bate assim, bate cá, em cima. Não, eu só levantei as mãos, aí voltou, é isso. Você costuma perder senha? Rapaz, perder é esquecer? Esquecer, se perder, for falar, esquecer. Rapaz, eu tenho mania de escrever no papelinho, né? Aí eu perco o papelzinho. Ai, meu Deus do céu. Aí vai assim, pedir nova senha, né? Pedir nova senha, por favor. Mas isso é mais das redes, né? Das coisas de rede. Não é aquela mais séria lá do banco, não, né? Não, do banco não. Do banco eu não esqueço nunca. Pelo amor de Deus. Não, pessoa, aquela gente. Não. É que eu toquei nesse assunto, Márcia, para puxar aqui que a prova do Enem, né, tá chegando aí com informações sobre o exame, já estão na página do participante na internet. E caso o estudante esqueça a senha, tá? É possível verificar ou recuperar o login da plataforma gov.br. Gente, não fica aí na loucura não, porque tem como recuperar, tá? A senha é clara, é necessária para consultar informações aí bastante importantes, como local, horário de prova, senão fica tudo muito confuso, né? Ela também deve ser utilizada para conferir os resultados e fazer inscrição em programas de acesso à educação superior, bolsa, estudos, financiamento estudantil. Então, é o seguinte, não perca sua senha. Perdeu? Olha, tem jeito, vai lá no .gov.br e faz tudo. O passo a passo é tranquilo. Acesso gov.br, aí você digita o seu CPF para fazer a verificação e clique em avançar. Em seguida, né, só clicou ali, esqueci minha senha. Aí fica tudo bonitinho. Existem diversas formas de recuperar a conta por meio do aplicativo meugov.br. Não tem jeito, tá tudo bonitinho. É o passo a passo, esse que eu falei para você. Fica fácil de você, caso tenha perdido, recuperar a sua senha tranquilamente. Eita, gente, com orientações desse tipo aí, por favor, né? Anota bonitinho e leva para a vida toda, bota no caderninho de bolso. Ei, povo querido, vambora, né? 9674-1536, o telefone que você pode falar com a gente, aqui com a sua Rádio Nacional e com eu, Márcia Dias, Adalto Gouveia. Nós estamos juntos com você até as 4 horas da tarde nessa sua Rádio Nacional, que você gosta de ouvir e que você participa com a gente. O telefone é aqui nosso, à sua disposição. E nós continuamos aqui nesse momento aguardando o pronunciamento do presidente da República. Nós já estamos aguardando para transmitir para vocês também esse momento de fala oficial do presidente Jair Bolsonaro. Através da nossa Rádio Nacional, nós estaremos levando esse pronunciamento para você. A gente tem que trazer também informações, né, sobre a questão da poliomielite, olha. Hoje está sendo lançado, né? O Ministério da Saúde está lançando nesta terça-feira o Plano Nacional de Resposta a Evento de Detecção de Poliovírus e Surto de Poliomielite, tá? O evento será transmitido, inclusive, pelo canal, foi transmitido pelo canal do Ministério da Saúde no YouTube, e todos os detalhes dessa transmissão, de como vai se proceder esse Plano Nacional, já está disponível para você saber justamente no site do Ministério da Saúde e também nessa transmissão que foi feita pelo YouTube hoje. E olha, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia também divulga hoje os dados preliminares da balança comercial do mês de outubro. Esses dados estão sendo divulgados e estão disponíveis para todo mundo, né? Tomar conhecimento também no site do Ministério da Economia. Outro assunto de hoje é que começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2022. Muito importante. São cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos. Eles deverão ser vacinados até o dia 30 de novembro. 10 estados serão contemplados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte. E a vacinação vai ocorrer em animais de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. É importante, né, também ressaltar aqui que Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, eles compõem o bloco 4 desse plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. A vacinação em novembro será para bovinos, bubalinos de todas as idades, e ao todo esse bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. Então essas informações estão aí na nossa rede nacional de rádio e você pode inclusive baixar para download, retransmitir aí na sua emissora parceira e tudo mais. Então, gente, informação é importante, principalmente, né, para quem tem criação, para quem vive da pecuária e tem todo esse momento. É isso, Adalto. Pois é. Você gosta de carne, né? Eu já sei, mas eu tô partindo para outro lado. Diga lá. Eu tô querendo ser vegano. Será que vai dar certo? Rapaz, acho que dá. É. Vai na fé. Eu não sei, vou tentar, porque, gente, hoje é esse dia. Hoje é o dia do veganismo. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas que abandonam definitivamente qualquer proteína animal, qualquer uma delas, e recebe tudo, essas proteínas, todas dos vegetais. Eu não sabia, para você ser vegano, até acostumar, você tem que primeiro ser vegetariano. Ah, é? É tipo fazer um desmame? Vai fazendo aquele desmamezinho e tal, depois é aquela forma mais forte, mais dura de deixar a proteína animal definitivamente. É interessante. Pensar igual comigo. Pensar igual comigo, rapaz. É interessante, é isso. É interessante. Pessoal. Olha, gente, são 3 horas, 24 minutos. Você ouve a sua Rádio Nacional. Nós estamos neste momento aqui aguardando para transmitir a vocês o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai falar à nação aqui também através da sua Rádio Nacional. Então já em instantes a gente traz esse momento para você aqui através da sua Rádio Nacional. Deixa a gente pedir música. Qualquer coisa a gente já volta, faz um corte e traz. Lara Amélia, a vida é com você. Nacional informa. Agora 3 horas e 28 minutos. Olha, mais de 5 mil estudantes que estão participando dos Jogos Escolares Brasileiros 2022, disputados no Rio de Janeiro, recebem informações sobre como emitir a identidade jovem, o ID Jovem. A iniciativa do governo federal permite o acesso a benefícios como viagens gratuitas e meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos. Por 17 anos, os JEBs deixaram de ser realizados no país, sendo retomados em 2021, junto ao programa Integra Brasil, que é desenvolvido pelos Ministérios da Cidadania, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Educação, em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira de Futebol. Na edição deste ano dos Jogos Escolares Brasileiros, servidores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos forneceram informações para os atletas sobre a emissão da ID Jovem. E olha outra informação, a técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Pia Sundhage, convocou o time hoje para 2 amistosos contra o Canadá. Os jogos estão marcados para os próximos dias 11 e 15 de novembro, no estado de São Paulo. As partidas são preparatórias para a Copa do Mundo Feminina, que inicia em 23 de julho do ano que vem, na Austrália e Nova Zelândia. Você pode conferir a lista das atletas convocadas na agenciabrasil.ebc.com.br. 3 horas mais 30 minutos. Nacional informa. Dicas de saúde. Com Beth Begonha. Todos sabemos da importância das mãos em nossa vida e por isso elas merecem um cuidado especial. A pele da mão é mais fina e deve ser regularmente hidratada, mantendo uma camada de proteção contra agentes externos com os quais temos contato. Aproveite o momento da hidratação para fazer uma boa massagem. A mão está repleta de pontos usados pela acupuntura para equilibrar a energia que faz o nosso corpo funcionar de forma perfeita. Massageie a palma e a área entre o indicador e o polegar. Alongue os dedos e faça exercícios abrindo e fechando a mão e girando o pulso para um lado e para o outro. Torne isso uma prática diária. Assim, você protege as mãos e ainda dá um booster na saúde de todo o organismo. Alô, Brasil! Alô, Brasil Rural! De segunda a sábado, a partir das 5 da manhã, nós estaremos juntos. Eu sou o Luciano Barroso. Convido você para ouvir uma boa música, aquele bate-papo gostoso e, é claro, a informação. De segunda a sábado, às 5 da manhã, ao vivo. Brasil Rural, venha! A Rádio Nacional está sempre ao seu lado. Tarde Nacional, com Márcia Dias e Adalto Gouveia. Três horas 32 minutinhos, vamos de música, gente. Roberto Carlos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Vamos nessa. Tarde Nacional. 3 horas 36 minutinhos e o nosso querido Mário Bala, gente, olha... preocupante, está dizendo aqui, ó, aqui na Finlândia ficou tudo escuro, trovões, trovões, trovões. Nossa, Mário, cuidado aí, hein, amigo, cuidado. Mantém a menina protegida aí debaixo do guarda-chuva, não é verdade? Ah, é uma menina? É uma menina. Ah. Ó, nós tínhamos anunciado aí nossa entrevista, né, segurança dos pets em casa, e nós já vamos, né, pedindo desculpa ao nosso ouvinte, porque nós estamos nesse momento aguardando o pronunciamento oficial do presidente da República para trazer essa transmissão aqui, através da nossa Rádio Nacional, para você ouvinte. Então, nós vamos remarcar marcar aí nossa entrevista, nossa entrevistada já está sendo contactada, né, para que a gente possa realmente, né, começar essa entrevista e concluí-la da melhor forma, com as informações precisas para você, tá bom? Então, enquanto isso, estamos aqui no aguardo desse comunicado oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, para a nação, através daí do som da sua Rádio Nacional também. E aí, Adalto, mais ouvinte. Sim, o Gil Chapéu mandou aqui dois áudios. Gil, nessa agora não dá para ouvir, filho. Daqui a pouco a gente ouve o seu áudio, mas desde já, um grande abraço. Um abraço a todos aí no Maranhão, né? Nosso querido Gil Chapéu de Couro do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente ouve e retorna para você aí, tá bom, Gil? Obrigado aí pela sua preferência. Nós estamos aí ligados. Um abraço no povo aí do Maranhão. Valeu demais. Muito bem. 13h37, nós temos amanhã feriado do dia 2, né? E aí, o que é que abre e fecha aqui pelo DF? Você sabe quem é que tem informação? Eu sei, Del Grácia. E aí, Del, muito boa tarde pra você. E aí, o que é que funciona? O que é que não funciona? Ela tá sorridente, como é que tá? Né? Ultimamente ela anda sorridente. Vi os dentes bonitos, eu escovei, né? Clarei os dentes. E aí, Del, o que abre e fecha? No DF aberto. O que funciona neste dia de finados? Os ônibus vão rodar com tabela de domingo e zoológico funciona normalmente para visitação. Uhum. Pontos turísticos, equipamentos culturais e parte dos serviços públicos do Distrito Federal vão adotar horários diferenciados. Neste dia de finados, grande parte da população visita os cemitérios em homenagem aos parentes e amigos que se foram. O SAMU vai funcionar às 24 horas pelo telefone 192. As emergências dos hospitais regionais, UPAs, unidades de pronto atendimento e a casa de parto de São Sebastião atendem sem interrupção. Isso quer dizer atendimento 24 horas de plantão. No Agarram, Hospital Regional da Asa Norte, a emergência odontológica também funciona em plantão 24 horas. Não haverá vacinação neste feriado. As UBS, unidades básicas de saúde, fecham amanhã. As farmácias populares? As farmácias e de alto custo não abrem. Uhum. O Hemocentro também não vai abrir. Ambulatórios e policlínicas ficam fechadas. CRAS, CREAS e centros de convivência não funcionam. Restaurantes comunitários também não vão abrir. O atendimento das equipes de manutenção da SEB vão atender aos chamados abertos pelo aplicativo Ilumina DF e o teleatendimento serão feitos pelo Central 155, como funcionam diariamente. Na CAESB, o atendimento será feito em regime de plantão. Na hora, o PROCON vai ficar fechado. Conselho Tutelar e o Centro Integrado 18 de Maio ficam fechados. O atendimento ao público, setor de multas e penalidades e protocolo do DETRAN fica sem expediente. Haverá operações nas rodovias distritais, Estradas Parque, Ceilândia, entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, na BR-070 e na barragem do Paranoá. O tradicional estão de lazer fica mantido das 6 da manhã às 6 da tarde. O metrô vai funcionar de 7 às 7 da noite. As agências e correspondências bancárias estarão fechadas. A torre de TV vai funcionar normalmente entre as 9 horas da manhã e as 5h45 da tarde. Portanto, os cemitérios públicos ficarão abertos por mais tempo no dia de finados. Então, todas essas aí algumas informações. E shoppings para almoço vai funcionar a parte da área de alimentação a partir do meio-dia. E as lojas e salas a partir das 14 horas. Segue okay. Com vocês. Obrigada, Del. Muito obrigada mesmo pela informação atualizando, gente. Tem recado. Imagina, Mário Bala falando para a Grácia. Estou aqui fazendo artes. Ai, que lindo. Mas eu quero ver a arte. Que arte? É a arte de pintando com pincel ou a arte? Ele faz de tudo. Porque pode ser a arte de criança maluquinha, não, né? Não, isso aí ele não faz, não. Menino mas ele maluquinho, faz de todo quem tipo. Sabe ele tá muito... aprontando. É isso. Ele trata, né? Faz recortes, faz material de madeira, né? Trata desse material. Faz negocinho pra botar o celular. É. Ele é um artista, né? Ele é um artista. Ah, então a gente precisa conhecer essas obras. É isso. Valeu, Del. Obrigada. Vamos seguindo, gente, com esse Tarde Nacional que você ouve aqui com a gente, que você está sempre fazendo com a gente, né? Já adiantando para você que nós estamos remarcando a nossa entrevista sobre os pets, né? Sobre os nossos bichos que sempre passeiam aqui pelo Tarde Nacional. Segurança dos pets em casa. É bom até que você tendo dúvidas, você já vai mandar para a gente aqui no nosso zap, perguntando aí, porque a gente vai tratar sobre esses cuidados e adaptações dos ambientes domésticos para você ter um pet, para você mantê-lo seguro. Tem uma turma aí que é bem traquina, então tem que cuidar mesmo. Feito o rapaz que entrou lá nas facas. É. Já tô tentando entender até agora como é que ele conseguiu isso. É interessante. É muito interessante. É demais. Né? Gente, são 3 horas, 42 minutos. Nós seguimos aqui com atenção, né, para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós já temos aqui, através da sua Rádio Nacional, a oportunidade de levar para você esse pronunciamento. Então, estamos aguardando juntos aqui na nossa Rádio Nacional. Enquanto a gente espera, vamos seguindo com música na programação. É isso. Letícia Coimbra? Essa menina é boa. Coração disponível. Tarde Nacional, com Márcia Dias e Adalto Gouveia. Letícia Coimbra cantando boa, aqui na nossa programação. Bem. Muito boa, né? Tem uma notícia quentinha chegando aqui diretamente da nossa rede nacional de rádio, né? Exclusivamente para a minha pessoa. Ah, é? A Gabi Salles sabe que esse negócio de veterinagem, de animais, é comigo mesmo, né? Então tá aqui, ó. A Ministério da Agricultura liberando aí a emissão de certificação online para que passa a valer a viagens com pets aí à Europa. A partir dessa terça-feira é possível emitir o Certificado Veterinário Internacional, o CVI, online para viagens com cães e gatos com destino à União Europeia, Noruega e Suíça. E anteriormente, o documento era emitido presencialmente nas unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, o Vigiagro. Esse prazo para emissão do documento é de 72 horas, caso a documentação anexada e o preenchimento do formulário de solicitação estiverem corretos. Cada país tem uma legislação diferente, viu? Para receber seu animal lá no território deles e que deve ser observada aí pelos tutores. Conhecida, é bom tem se certificar. Tem aquela coisa de quarentena, tem que levar, vai estudar primeiro qual é o país que você vai, você estuda para ver como é que funciona tudo. Esse certificado online, viu gente, tem validade de 10 dias para ingresso na Europa a partir da data de emissão e de 60 dias para retorno ao Brasil, também contados da data de emissão, desde que a vacinação antirrábica esteja em dia. O certificado eletrônico é emitido a cada viagem e deve ser impresso e está em mãos do tutor para embarque do animal. Então, isso é muito importante. Entendi. Eu tenho 10 dias para sair com esse animal aqui do país, ir para um país, para outro país. 10 dias. E eu tenho 60 dias para ter esse retorno aqui. Ou seja, eu saio com ele, daqui 60 dias eu tenho que voltar com ele. Para entrar no Brasil, a validade está. Os 10 dias é por lá. Você só tem a validade para ficar lá 10 dias. Você vem e se embora. Ah, é? Achei que fosse 60 para poder voltar. Certificado online terá validade de 10 dias para você ingressar. Não, para você poder ir. Para ir. Né? Você tirou até 10 dias, 5 dias você pode, né? Tá. 10 dias pode. A partir da data de emissão de 60 dias para você retornar ao Brasil, também contados da data de emissão. E desde que a vacinação antirrábica esteja em dias. Você sabe que é aí que pega muitas pessoas? As pessoas tiram, eu vou viajar, por exemplo, dia 1º, né? Não, dia 10, por exemplo. Aí eles tiram no dia 1º, ok. É. Aí eles têm 10 dias. Aí eles vão com o animal para o país que eles querem e tal. Aí eles começam a contar 60 dias. Não, você tem que contar, na verdade, 50 dias. Porque 10 dias já foram vencidos na emissão, é na data da emissão do certificado. E é bom saber quais são os países que já estão habilitados, né? Além da Europa, já são habilitados para emissão desse certificado, viu? Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Desde a implantação do CVI eletrônico, já foram emitidos e entregues mais de 34 mil certificados. É sinal que muita gente vai com seu pet, com o seu animal para fora. É isso, o pessoal tá levando muito para passeio, né? Vai, leva, volta e tal, tem essa facilidade. Já liberou em shopping, já tá legal, já tá, até a convivência tá boa. Pelo menos aqui no nosso Distrito Federal, essa convivência dos pets com as pessoas tem sido muito legal, muito boa. Isso mesmo. Tanto que a gente fala muito de pet por aqui, né? Imagine, Então, toda semana a gente está por aqui dando dica para os tutores, trazendo informações importantíssimas, né, para você, tutor, se preparar e cuidar melhor do seu pet, cuidar da forma adequada do seu pet. É de extrema importância a gente sempre saber que vai criar e criar com uma posse responsável, com todo o cuidado devido. Muito bem, gente, 3 horas 49 minutos. Estamos aqui, continuamos por aqui, aguardando o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em instantes, nós estaremos transmitindo para você aqui, através da sua Rádio Nacional. E agora, enquanto a gente ainda aguarda, vamos tocar o som de Leonardo, Fantasias. Tarde Nacional. 3 horas e 53 minutinhos, estamos quase já no final, Márcia Dias. Eita, gente boa, esperando a chuva também, né, que tá se aglomerando por aí. Pois é. O Mário Bala já deu dica aqui que lá pela Ceilândia está fazendo... Hã? Já tá de noite, esse que tá escuro lá, tá escuro. Muito escuro. Ó, Márcia, ficou escuro aqui na Finlândia, muitos trovões, tá? Então, pra você que vai ter acesso, inclusive... Né, um bom alerta aqui para os motoristas que vão ter acesso àquela região. Taguatinga, Ceilândia, final de tarde, início de noite. Galera, imagina que pode dar. Casa e tal, trânsito ruim, então tem que olhar tudo isso. E você que está aí, né, na roça, no céu gostoso e tal, cuidado, né? Esses trovões aí também. O Serviço Nacional de Meteorologia tem pedido muita atenção quanto aos trovões, aos raios, para a gente prestar bastante atenção. Sabe aquela faixa que eu disse para vocês no início? Amazonas, Acre, até o Rio Grande, São Paulo, Rio Grande do Sul? Prestar muita atenção nisso aí, porque a meteorologia está prevendo também bastante relâmpagos, raios. Vamos ficar aí, trovões, ficar muito esperto em relação a tudo isso. A gente, inclusive, tinha uma previsão bem... intensa de neve no sul do país, né? Esses Exato. Dias a gente falou muito sobre isso, chamou a atenção do pessoal por lá. Então, essa questão da baixa temperatura já é uma realidade. Que diga o meu amigo Ribamar lá em Mato Grosso, que já mandou as fotos pra gente. Então, o vento lá tá bem, né, nesse ritmo aí de muito, muito, muito frio. É isso, gente. São 3 horas e 55 minutos. A gente já tá indo pro finalzinho da nossa programação, né? Estamos aí, claro, dentro da programação aqui da nossa Rádio Nacional, aguardando o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, né, se nós não conseguimos trazer aqui dentro do Tarde Nacional, na sequência da nossa programação, no programa É Tudo Brasil, que estará em rede aí para você, nós teremos esse momento também sendo transmitido aqui para o nosso público. Não é isso, Adalto? É claro, daqui a pouco a gente está no aguardo, né, ainda. Vamos aguardando ainda para saber o que está acontecendo e com o pronunciamento aí do presidente da República, Jair Bolsonaro. É como o Marcinha falou, se a gente não entrar dentro, se não entrar aqui no programa, vai entrar em outros programas aqui da nossa Rádio Nacional. E lembrar para você que às 6h15 nós estaremos com o repórter nacional, eu, Márcia Dias, Adalto Gouveia também, e todo, né, toda a atualização de informações Brasil, do mundo, inclusive do pronunciamento do presidente da República, nós teremos isso noticiado também pelo nosso rádio jornalismo, pela nossa equipe de rádio jornalismo, no nosso repórter nacional. Então, você pode compartilhar nosso conteúdo através do nosso app, né, do nosso aplicativo Rádios EBC e também através do nosso site, radios.ebc.com.br. Programação pode ser ouvida bem longe, retransmite e faz o som da Nacional chegar mais longe. Vambora! Vambora! Pode Chegou ir, a hora, vamos nessa, né? Qualquer amanhã coisa, se precisar... Amanhã você está de volta, né? Amanhã eu estarei aqui, gente. E olha, amanhã, né, dia de finados, a gente vai trazer um tema bem interessante envolvendo esse dia, né? É um dia mais emotivo, um dia que a gente repensa. Ah, e a gente vai comentar assuntos? Com a psicóloga é sobre o que não dizer. O que palavra não dizer para pessoas que estão vivendo um momento de luto, né? Às vezes a gente não sabe como se comportar, às vezes a gente até silencia e nem fala nada, né? Eu não sei se eu cumprimento, se eu não cumprimento. Mas tem gente que às vezes diz palavras que não são legais, né? É. Às vezes até uma frase que a gente acha que foi correta e a psicóloga amanhã vai falar com a gente aqui para esclarecer. Bom, esse tipo de assunto que facilita muito, né, nosso convívio e essa nossa relação. Vambora, meu povo, 3 horas e 57 minutos. Quem fecha aí, Thiago, pode seguir na nossa sequência? É coração na cama ou é problema? Termina com Matheus e Cauã? É problema. Tchau, Adalto. Tchau, Marcinho. Tchau, Adilene, um grande abraço. Roberta. Até amanhã, gente. Um abraço a vocês. Fique com Deus. Com você, eu ficaria. Hora do ouvinte, Rádio Nacional. Você pede e a gente toca. Anote aí, 61-9989-1201. Hora do ouvinte, de segunda a sábado, 14h. Com você. Hoje tem Brasileirão no campo da Nacional. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta rodada e precisam de uma vitória para se manter vivos no G8. E você tem encontro marcado aqui na Rádio Nacional. Futebol é aqui no som da Nacional para você. São Paulo e Atlético Mineiro, terça, 9h15 da noite. Brasileirão é na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. A Rádio Nacional está em Recife. Eu sou Murilo aqui do Recife e queria parabenizar vocês pela qualidade da música. Eu me sinto muito agradecido por esta rádio ter nascido. Recife, ouve a Rádio Nacional. FM 87,1 MHz. O Brasil se encontra aqui. Ambiente precisa de você. Sempre que possível, vá ao trabalho de carona solidária, de bicicleta ou a pé. Isso minimiza os impactos gerados pelos veículos no meio ambiente. Pequenas atitudes podem mudar o planeta. Rádio Nacional, o Brasil se encontra aqui. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. São Luís do Maranhão, 93.7 MHz. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, em 87.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. É tudo Brasil. Música. Bate-papo. Mais música. Novidades. Muita música. O que rola pelo Brasil. É sério, aqui você vai descobrir a diversidade da música brasileira. É tudo Brasil, onde os ritmos se encontram. Olá, olá, muito boa tarde, está começando agora aqui pela Rádio Nacional FM, bom demais estar com você, está começando É Tudo Brasil. Alê, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde para você que está em casa, boa tarde para a Denise e para o André com a gente aqui no estúdio. É terça-feira, a semana está começando, mas ao mesmo tempo é véspera de feriado e a gente já entra no clima. Mês novo, mês de novembro, maravilha, estamos juntos aqui para mais um programa É Tudo Brasil. Lembrando ao nosso ouvinte aí, né, a Maria Vilhena, que estava aqui anteriormente no ar, já avisou: a qualquer momento nós teremos um pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, e aí a gente vai fazer essa transmissão aqui pelas emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a Nacional FM também. Então, a qualquer momento, havendo esse pronunciamento, a gente vai transmitir. Vamos lá com a primeira música de hoje? Vamos! A gente já começa com o lançamento, é a música dele, que foi vítima aí de um... Nós somos vítimas de um susto acerca dele, o tremendão Erasmo Carlos. Que história é essa de que chegou a sair, né? Que ele tinha morrido, que coisa triste, né? Esse ano eu não morro, disse o Erasmo Carlos. Lembrei do Belchior. Porque ele se internou, Marcelo. Inicialmente falou, parece que era para só fazer uns exames, mas aí depois disse que... Parece que estava com algum problema pulmonar, mas desde o começo ali ficou aquela especulação de será que Erasmo Carlos está mal de saúde e tal. E no final dessas... de semana parece que alguns veículos de comunicação de notícia, chegaram a noticiar que ele havia falecido, né? Aposto que teve algum estagiário que levou essa conta aí, viu? Coisa do estagiário que liberou texto que não deveria. Tem os coitados coisa, estagiários levam-se. Falar pra galera, que a gente no jornalismo chama de matéria de gaveta. O que, que é matéria de gaveta? É. Primeiro, quando a gente fala de gaveta, a gente lembra de corpo mesmo, né? Os corpos ficam ali nas gavetas até serem enterrados. Que mórbido. Então, a matéria de gaveta é a matéria que tá ali guardadinha esperando a hora dela. Mas, na verdade, as matérias de gaveta são as matérias que estão prontas, mas que não vão para o ar naquele dia. E aí ficam guardadinhas ali para irem para o ar no dia seguinte ou na semana seguinte. E é normal para a imprensa, quando alguém muito importante, às vezes não está bem de saúde, os jornalistas começarem uma pesquisa, um levantamento, né, sobre quem foi aquela pessoa, onde nasceu, bababá. Gente, e aí faz ali uma matéria de gaveta, se a pessoa morrer, tá pronta. Não se trata de mau agouro, não, pelo amor de Deus, né? É porque quando a pessoa de muita idade, em casos muito graves, né? Só para explicar, isso todos os veículos fazem. Por isso que se a notícia de que alguém morreu, já imediatamente já tem toda uma biografia, né? Pronta, em rádio, TV. É por conta disso, o pessoal que trabalha antes. E aí... pode ser que essa notícia aí tenha recebido um start aí indevido. O fato é que Tremendão tá muito vivo, já disse, esse ano eu não morro, nem no ano que vem, nem nunca. Vamos ouvir Erasmo Carlos, que tá aí com música nova junto com a Illy. E é uma música que a gente vai apresentar para você aqui no É Tudo Brasil agora. Que o nome parece bem sugestivo. Para você não ir, hein, Tremendão. Fica aqui com a gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Para você não ir é o nome dessa música, abrindo aqui É Tudo Brasil. Alô, ouvintes da Rádio Nacional. Aqui quem fala é Ju Moraes. Deixa eu te ver mais uma vez. Se arrependa do que não fez, pode até... Dicas de Trânsito, Rádio Nacional. Utilize o cinto de segurança. Ele ajuda a reduzir o risco de ferimentos graves e mortes por acidente. E lembre-se, crianças devem viajar no banco traseiro do veículo. Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro. Rádio Nacional FM. Rádio Nacional, música e informação. E vamos dar um pulo na nossa redação de jornalismo. A rodovia Presidente Dutra, principal via de ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, voltou a ser interditada nesta tarde na altura do município de Barra Mansa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a força de choque foi deslocada para negociar com cerca de 120 manifestantes. Os caminhoneiros contrários ao resultado das eleições presidenciais de domingo já tinham bloqueado a rodovia por 29 horas, interrompendo o tráfego entre os dois estados e diversos municípios fluminenses. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi escolhido para ser o coordenador da transição de governo. A decisão foi anunciada hoje, dois dias após a eleição. Depois da reunião entre o presidente eleito Lula e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela confirmou o nome de Alckmin para comandar a composição do novo governo e obter as informações da atual gestão. Rádio Nacional, música e informação. Muito bem, você participa com a gente no 61 9989 1201, esse é o nosso WhatsApp para você falar com a gente aqui no É Tudo Brasil, nesse primeiríssimo de novembro, viu? Começando mais um mês e com muita música boa. Aliás, música nova também, lançamento da baiana Raquel Reis, ela tá com esse feat aí, né? Essa música com a Cel e chama-se Brasa, vamos ouvir. Se toca, queima a pele. Nada do que ouço leva em conta pra pagar. incêndio dentro de mim. Nenhuma presença pode te água. Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio. E nós vamos ouvir agora o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento rede facultativa de emissoras de rádio. Muito bem, agora são 4 horas e 40 minutos. Tivemos o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, falando aí após os resultados das eleições que nós tivemos aí no último domingo, dia 30. Vamos seguindo aqui com o nosso programa É Tudo Brasil. Lembrando que você participa com a gente no 61 99 89 12 01. Esse é o WhatsApp para você participar, dar o seu recado, dar o seu loop de música. Você estava falando agora há pouco sobre hoje é o dia do veganismo, né, Ale? Exatamente. Dia do veganismo. E algumas aberrações envolvendo a questão dos animais, que não se trata apenas, né, de consumir, de comer, né? Os veganos protestam desde a pegada ambiental, né, como você falou aí, da ocupação da terra para pastagem, etc. Mas dos maus tratos e tudo mais. Rolava no Brasil que a banda Kiss pisoteava pintinhos em cima do palco, furava os olhos dos cachorros no palco. Essa lenda foi tão forte no Brasil. Você já viu isso alguma vez? Não, olha só que lenda total. Eles vieram pro Brasil e foram impedidos, isso é fato, impedidos de se apresentarem aqui por conta disso que rolava. E depois ficou comprovado que não era verdade, que eles não faziam isso. Mas muita gente acredita, eu confesso que ao longo de muito tempo acreditei que isso era verdade, essa história de furar olho de cachorro, pisar em pintinho e tudo mais. Então rolava isso aí, eles foram impedidos aqui no Brasil, certa vez, de tocar por conta dessa história aí. Coisas que envolvem aí o direito dos pobres animaizinhos, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você comeria gafanhoto, ou proteína de gafanhoto, em vez do... Como que chama aquele negócio lá, aquele pozinho whey lá, aquele negócio? Whey protein? Whey protein. Que é a proteína do leite, você comeria proteína de... Eu ia falar de camarão, não, de gafanhoto. E eu sou vegetariana. Ah, é verdade. Eu sou vegetariana há mais de 10 anos, há muito tempo. E quando eu como algum whey protein, eu nunca tive a necessidade de fazer substituição de proteína, não. Mas eu gosto de whey protein também com outras fontes que não sejam a carne. Certo. Mas ainda que eu não fosse vegetariana, só de eu imaginar um gafanhoto, um inseto, uma barata, não engulo, não. Mas, olha, os estudos têm mostrado que o potencial de proteína, se você pegar um impacto para você produzir um quilo de proteína de gafanhoto, né? A proteína já bonitinha ali, e um quilo de proteína de carne bovina, o impacto ambiental, o uso de água e tal, no caso do gado, da proteína bovina, é infinitamente maior, né? Os gafanhotos mal bebem água, tadinho, precisam de pouco espaço. Então, dizem que não é nem alimentação do futuro, né? Já é alimentação do presente. Muita gente já se alimenta mesmo de insetos e tal, isso é cultural, mas pensando nessa coisa de produção em larga escala de proteína de gafanhoto é algo, uma ideia que já está aí em desenvolvimento e a gente vai ter que se acostumar com ela. Tomara que essa ideia vá para o seu país, para o meu não. Eu só falo o seguinte, viu? Um gafanhoto é muito mais limpinho do que um suíno, do que uma galinha, do que... Eu tenho certeza, viu? O bicho só come planta, cara. Gente, não é mais só seu arroz com feijão, não. E deixa a proteína, deixa os bichinhos quietos, deixa, né? Deixa os bichinhos quietos. Eu tô nesse caminho, viu, Alê? Tô tentando. Quem sabe um dia eu me torno pelo menos vegetariano. A Denise é vegana, Denise? Vegetariana? Vegetariana também. Vegetariano, olha aí que povo evoluído. Você, Andrew, carnívoro, herbívoro? Come carne também, né? Eu tô nessa ainda. Mas é uma boa reflexão, o dia, a data é para isso, né? Pensar sobre a possibilidade. E tem uma outra história que você estava lembrando também, que a gente vai deixar para daqui a pouco, que é Ozzy Osbourne mordeu ou não mordeu um morcego? Rapaz, era de verdade ou não? Ele fez ou não de propósito? Essa a gente, né, comenta daqui a pouco. Nós vamos rolar uma música e daqui a pouquinho o bate-papo, daqui a vamos pouquinho lá? A entrevista. A entrevista com o Lô Borges, daqui a pouquinho, olha, o Márcio Borges, irmão do Lô Borges, o grande compositor. Todos eles compunham, né? Mas ele era um dos maiores compositores aí do Clube da Esquina. Bora lá escutar mais um som aqui, então. Vamos agora ao som da Vanessa da Mata com Ben Harper, a música Boa Sorte.